rosário. De queixas tenho a fazer. Subi a rua ao contrário do desejo de te querer. Ora te sinto ao meu lado, ou tão longe como lá. Se coração apertado, logo solto a gastar a minha alma ao desbarato. Não é maneira gostar em constante desacato. Não quero ver na minha rua a ladeira do Calvário. Prefiro rasgar minha rua.